faz você ver só lixo na vida, que faz alguém chorar. Que clima é esse? Chove, mas queima, que quase deixa sem ar. Que te pintaram no coração, porque procuras ser um bicho em extinção. Some o pensamento, dar adeus à raça, pra quê?